Salve, salve, coelhada! Decadentes número 426. Ninguém bate o nosso recorde. Hoje eu fiz uma conta de que o Decadente já cobriu 475 jogos do América. Estamos a 25 jogos de atingir o jogo de número 500. Será que nós vamos ganhar a placa? A gente mereceu uma camisa, hein? Número 500. Eu sou Jairo Viana. Estão aqui comigo quase os culpados de sempre, menino Thales. Ele está no show de mais um roqueiro decadente. No caso, hoje ele está no show do Slash, guitarrista do Guns N' Roses. Se alguém quiser encontrá-lo lá para pegar as opiniões balizadas dele sobre o América, o show do Slash é o lugar hoje. Mas, em compensação, daqui a pouco chega de novo um velho convidado amigo nosso aí para compor. Bom, semana de 12 gols. Vou começar com o Lucas Deleucas. Dê seu boa noite. Boa noite. Você falou aí dos 400 e... Como é que é? Quase 400 programas que... Jogos que a gente cobriu. 475. Eu acho que foi o primeiro 6x0 e talvez o primeiro 6x1 também, né? Então, bem inédito esse programa. Que beleza. Hoje o pessoal tava enchendo o saco perguntando quem é mais presente no América, o Decadentes ou o Juninho. Aí eu parei para fazer a conta. Nós estamos com a dianteira ainda. Vou chamar ele, Felipe Deleucas. Felipe, você vai fazer o resumo também? Dê seu boa noite. Ué, boa noite. Não vim preparado, né? Afinal de contas, não sabia que o Thales gostava, né? De eventos decadentes, que não apenas os shows do Mateuzinho em campo, né? Mas posso tentar, né? Até porque o resumo do jogo contra o Pouso Alegre é fácil, né? Começou o jogo, gol do Mastriani, aí passa mais um pouquinho, gol do Mastriani, aí depois de mais uns minutos teve gol do Mastriani. Aí Francisco teve... derramou pipoca, aí gol do Mastriani. É, e aí a gente desceu para brincar com a Agatha lá perto do Coelhão, aí teve gol do Mastriani, e até teve uma chance lá, que o Alê dá um certo mole, mas o time do Pouso Alegre não conseguiu capitalizar e nem fez o Dalvis trabalhar. Aí começa o segundo tempo, teve gol do Mastriani, e depois de umas mudanças, o Rodriguinho entrando no meio de campo, fazendo até uma função que eu diria bastante legal, deu um passe para o Gustavinho, que achou o Renato Marques, que marcou um gol para variar um pouquinho, afinal de contas, né? Ele agora vai brigar por espaço, né? Porque o Mastriani não estava dando muito espaço para ninguém competir com ele. Agora com a venda, o Renato Marques já mostrou o predicado e marcou o sexto gol de um 6x0, assim, que... confesso, nunca tinha assistido em loco, e é bem legal, confesso que gostei, né? Contra o Ipatinga já tem um pouco mais de, já teve jogo, né, não foi tão fácil, não foi só um domínio nosso, ainda que no começo, né, num escanteio, que a bola pererecou lá na área, ninguém tirou, o Mastriani no oportunismo marcou, poucos minutos depois a gente já teve uma chance na roubada de bola logo na saída, e depois uns 5 minutos um cruzamento do Marlon para o Mastriani, aí o zagueiro do Ipatinga ficou com inveja e falou assim, não vou deixar você ser artilheiro do Campeonato Mineiro com dois jogos só, não. Foi e guardou no lugar do Mastriani, para mostrar que ele também sabe cabecear. Depois disso, aí o gramado lá estava bastante alto, né? Então, assim, dificultava um pouco os passes e tudo. A gente ficou um pouco mais administrando a partida. E aí o Ipatinga foi pra frente, até com a substituição ofensiva do técnico deles. E aí voltamos a ter um problema que é aquela marcação na intermediária, a falta de um primeiro volante. O primeiro gol dele sai de uma desorganização ali, em que o Ricardo Silveira deixa o Matheus Henrique com dois marcadores lá pra ele cabecear. Aí os caras cabeceiam a bola pra trás e não tem ninguém na intermediária marcando o jogador do Ipatinga, acho que Fico, alguma coisa assim, não sei o nome do camarada, que acertou um belo chute e o Dalvisson não dava para chegar na bola, até porque foi um chute de bastante felicidade, bem perto, e ele tinha o gol inteiro para colocar, aí fica difícil, sem conseguir antecipar. Não passou 5 minutos, uma jogada muito parecida, o mesmo jogador finaliza no mesma situação, só que essa, como ele dominou, o Dalvisson conseguiu antecipar um pouquinho, fazer uma boa defesa. Um lance, pouca coisa depois, o Alê perde uma bola bizonha ali na saída de bola, e o atacante deles tem uma chance cara a cara, que o Davidson de novo faz mais uma boa defesa. Então aí o jogo começou a ficar perigoso, no segundo tempo o Ipatinga até começou a tentar, né, algo mais, a querer se engraçar, Mas aí nós conseguimos dar meio que uma resolvida na situação. Agora eu vou precisar de ajuda, porque eu não lembro a ordem dos gols certinho. Eu acho que foi um gol do Fabinho, na jogada que o Dalbson liga. O Azevedo aproveita a besteira que o Ipatinga fez baseada na nossa zaga e goleiros do ano passado, né? Que o zagueiro deixa o goleiro meio que vendido e o goleiro acaba errando e o Azevedo toca para o Fabinho marcar. Depois o Alê faz um gol numa jogada de escanteio. O Marlon faz o gol num chute de uma rara felicidade. E o Renato Marques, também para marcar o dele e ser o vice-artilheiro nosso no Campeonato Mineiro, fez de pênalti, num pênalti sofrido pelo Watson numa jogada dele. Finalmente o Cauã deu uma chancezinha para ele, ainda que colocou muito no finalzinho. Talvez, apesar do Azevedo ter sido importante para fazer o gol que meio que ajudou a gente a manter um pouco a calma, né? Sem o jogo degringolar ou sofrer riscos, né? Eu acho que o Watson entrar um pouco mais cedo teria sido mais interessante. E aí foi isso. Opa, o menino Thales ficaria orgulhoso do seu resumo. Ele ficará que ele vai ouvir esse programa amanhã, né? E chegou ele, Roberto Lopes de Oliveira Neto, tá dizendo assim, ó, em busca de artilheiro, em buscar de artilheiro. Já, você já chegou, Beldo, já, meu filho? Eu fui digitar rápido aqui, saiu errado. Desse Mas em busca noite. De um novo artilheiro. Viúvas do Mastriani, modo ativado agora. Não, e você é viúva mesmo, porque você encheu o saco dele no direct message todo dia, né? Não adiantou nada. Tive que agradecer, né? Adiantou. Ah. Deixou o cara de saco cheio e ele pediu pra ser negociado. É. Foi mesmo, viu? Brincadeira, viu? Só pra ficar livre. É. E a alegria da torcida do Atlético Paranaense tá de dar gosto. Cara, sabe uma coisa que eu fiquei meio impressionado? Sinceramente, assim, o Mastriani fez uma boa temporada no ano passado. Foi artilheiro da Sul-Americana, no Brasileiro não teve... Demorou a ter oportunidade, já que o Mancini não gostava dele, né? Quem diria? Mas ver no Twitter, pesquisando assim, o nome dele, o que tinha de torcedor do Palmeiras falando que preferia o Mastriani do que o... Corinthians. Como é que chama o atacante que eles querem trazer lá? O Diego Costa... Corinthians falando que deram mole de investir no Mastriani. Cara, eu fiquei meio impressionado. Ele conseguiu realmente uma visão nacional, assim. Eu acho que a procura dele só não foi maior, e até isso explica talvez um pouco as cifras da negociação, porque ele vai fazer 31, né? E querendo ou não, quando você investe, sei lá, 10 milhões de reais num jogador de 31 anos praticamente, que vai fazer em abril, não é visando um retorno financeiro, só um retorno técnico, né? Aqui no Brasil, nessa idade, não é tão comum você fazer contratações nesse sentido. Mas eu realmente fiquei impressionado, ele conseguiu ter um alcance nacional. E talvez por causa dos 5 gols da primeira partida, né? Que deram, levou as notícias aí, mas ele realmente... Mas desde o ano passado, cara, eu acho que muito daquele papo de o América não mereceu cair, blá, blá, blá, blá, blá, sempre vinha com... e eles têm um centroavante muito bom, que é o Mastriani. Eu acho que isso já meio que levantou a goma dele. E vai lá e mete 6 gols, assim, começo de campeonato, que tá todo mundo ainda meio na marcha lenta ainda, né? Então eu acho que muita gente... tem muitos torcedores aí falaram que era interessante pro seu time, né? Mas o centroavante que marca, bicho, vale dinheiro. Mas sabe o que eu acho que ele deve ter um... O machucou, né? O do Cruzeiro lá, que é muito pior do que ele, inclusive. Exato, e aí o Corinthians, aquele Yuri Alberto, tá quase matando ele e o Mano Menezes, então começa a surgir esses papos por aí. Até eu vi até torcedor flamenguista no Twitter falando, tipo assim, pô, esse Mastriani, hein, eu acho que quem que deveria ganhar um Colatina ainda até nessas duas primeiras rodadas é o empresário do Mastriani, que é muito ruim, porque... Conseguiria jogar ele num time dada a repercussão que foi? Mas conseguiria colocar ele no time? O Salum não deixava de jeito nenhum, cara. Tipo, que eu não sei, né? Salum é cu e cueca lá com o Petralha, cara. Ele não furaria o olho do Petralha nunca. Mas nunca. Concordo. Tem essa questão, mas eu acho assim... não sei, mas até onde a gente sabe, não teve procura também, né? O que teve procura que a gente sabe... Até então, teve a consulta do Atlético no começo da temporada, supostamente, teve a proposta por empréstimo do Peñarol e teve a proposta do Vélez, que em termos de salário para ele era pior, né? Que a gente sabe. Mas assim, o empresário... Já teve empresário que conseguiu colocar o Doni na Roma? Por que que não, O cara conseguiu colocar o Mastriani no time melhorzinho. Tipo. É, a questão do dono da Roma. Sony é... Anderson jogou no Barcelona? Eu só falo que não foi exatamente o empresário. Ali foi o Antônio Carlos Zago, que era um zagueiro histórico, ídolo da Roma, que perguntaram para ele: ah, tem um goleiro ali aqui no meu time que é mó bom, é o Doni, leva. Aí assim, eles levaram nessa aí. Então não foi só o empresário, foi mais na. No quem tem amigo tem tudo, né? Mas então não tem empresário e também não tem amigo, Mastriani, né? Até onde eu sei, a negociação do Mastriani foi relativamente simples. Basicamente, o empresário gostaria de negociar o Mastriani, conversou com o Salum, e o Salum falou o seguinte: se chegar aqui 10 milhões de reais, 2 milhões, nós pagamos 1 milhão e 25 mil. Nele, 1 milhão de dólares, tá? 1 milhão e 25 mil dólares, somando as duas partes. Nós pagamos 600 mil dólares por 60% e 425 mil dólares em 40%. Agora, no final do ano, para que tinha encontrado a gente, essa possibilidade de a gente comprar esses 40%. Então, ele custou para a gente 1 milhão e 25 mil dólares. O Salum combinou com o empresário de que chegaria... que se chegasse uma proposta de 10 milhões de dólares, para arredondar 2 milhões de 2 milhões de dólares, arredondar 10 milhões de reais, ele liberaria. A proposta que chegou de compra para valer foi a do Petralha de 7 milhões de reais. Essa nós negamos, certo? Aí teve o primeiro jogo com o Pouso Alegre, o Mastriani fez 5 gols, e o Petralha, que já tinha acertado tudo com o Mastriani de salário, dessas coisas, pagou os 10 milhões que a América queria. Aí vem a dúvida seguinte. Eu acho 2 milhões de dólares pouco para um atacante. Ah, mas é um atacante de 30 e tantos anos. Ah, mas é um atacante... Gente, é o seguinte. Vou fazer uma conta de padaria. Se a gente sobe esse ano, é 50 milhões de dólares, 50 milhões de reais a mais no orçamento. E gol custa caro. Gol custa caro. Não adianta, tá? Gol custa caro. Então, a gente tem 2 milhões de dólares agora e nós vamos ter que correr no mercado, achar algum centroavante ou acreditar no Renato Marques ou Narcisse, enfim, escolhas e torcer para virar. E se não virar? Você recebeu pelo Mateuzão? Ah, deixa um milhão de dólares? Não, não chegou não. Não chegou 1 milhão de dólares, não. Foi um pedaço só. Ele ficou com o percentual dele, não foi? Ele tinha menos de 15 anos. Ou seja, o cara nunca jogou no América e rendeu quase que o mesmo tanto ali. Cara, pois é. Então, sinceramente, a minha lógica para manter o Mastriani é técnica. É técnica. E eu tenho certeza que ao final do ano ele valeria mais. Aí vocês viram para mim e falam assim: ah, mas o cara não quer ficar. Também entendo total, o cara não quer. O cara quer disputar a Sul-Americana, Libertadores. Ele quer ir para uma vitrine também, até para o país dele, ou algo do tipo. Mas eu acho que isso é conversado. Ele também, se a gente melhora as condições para ele, e eu estou falando do Mastriani, vale para o Martinez. Se você melhora a condição para o cara, fecha com o cara, fecha a casinha para o ano. Ó, final do ano eu te negocio, mas eu preciso de você esse ano. Sabe? Eu acho que dava para achar uma conversa. Eu acho que dava para achar um caminho. Dá. Porque eu acho que 2 milhões a gente não vai comprar o gol que nós precisamos. Esse é o problema. A não ser que a gente dê a sorte de encontrar mais um Mastriani perdido num time sul-americano. Sorte. É. Aí nós vamos pagar 2 milhões nesse sujeito. Aí ele faz uma puta de uma Série B, talvez uma Série A no que vem se a gente subir. Aí ele passa a valer 6 milhões. Nós assumimos o risco. Nós trouxemos o cara do campeonato... Nós já trouxemos, do peruano. Do peruano, esse aí é um bagre. Esse aí eu não tenho fé nenhuma que vai virar. Esse pra mim é um puta de um bagre nível Matheus Gonçalves. Mas digamos... Ele é contrapeso de alguém? Não que eu saiba. De ninguém, inclusive ele não tinha contrato com ninguém. Pois é, não que eu saiba. Mas enfim, aí a gente pega esses 2 milhões, vai no mercado e contrata um cara. Assume o risco. Risco custa dinheiro. Aí esse cara chegou lá, fez uma Série B foda, fez uma Série A legal. Esse cara agora vale 6 milhões. Mas nós temos uma parceria, porque puta, o Vitor Roque... Nossa, mas eles foram tão legais com a gente. Não, mas nossa parceria com o Vitor Roque me garante que eu vou vender pro Petralha por 4, sendo que ele vale 6. Entendeu? Eu acho assim, eu acho que é uma questão de negócio, cara. Eu não acho que o América conseguiria vender no final do ano, até porque aí já seria um atacante de 31 anos. Não tem como a gente cravar que ele, de fato, faria uma puta temporada. Eu também acho que nesse momento... Não é a melhor decisão técnica vender ele, principalmente porque ele insatisfeito fez 6 gols em 2 jogos, né? Imagina se ele tivesse satisfeito e motivado. Mas eu acho que se chegar, pô, o que esses caras devem ter de assédio, até de empresário, né? Falando no ouvido deles, pô, se o Atlético Paranaense vai jogar Libertadores, claro, isso vai ganhar o dobro do salário. Esses caras devem pedir também para sair, né? O que é uma pena, na verdade. Tipo, a pena maior é a gente ter caído para a segunda divisão para ter que lidar com isso. Mas eu também acho que tecnicamente foi a pior decisão possível, até porque dificilmente o América vai conseguir trazer um cara do mesmo nível. Mas a gente tem que levar em consideração que também, assim, ano passado foi a melhor temporada da carreira dele. Então não dá para cravar se continuaria tendo sido a melhor, ou se de fato esse ano ele faria uma temporada melhor ainda. Ele estava fazendo uma dupla muito boa com o Jacaré, estava bem promissor ali os dois no ataque, né? Então a gente até esquecia que tinha o Fabinho jogando, porque o Jacaré e o Mastriano estavam fazendo uma boa dupla. Então uma pena, tipo, tomara que o Brenner chegue e surpreenda, mas para mim é difícil de avaliar só assim, dá para fazer ou não dá, porque tem coisa que a gente não sabe. Muito provavelmente os empresários deviam estar enchendo o saco, tanto que o Alencar cometeu mais um dos sincericídios dele e mandou um empresário lá para aquele lugar e depois apagou, né? Então, grandes momentos. Vai saber o que está acontecendo aí nos bastidores, principalmente agora em relação ao Martínez, né? Nessa hora, o que eu falo que dá para conversar, e aí, como é um atacante de 31 anos de idade, você tinha duas possibilidades. Você fala assim, olha, é o seguinte, vamos fazer uma coisa. Quando eles estão oferecendo o dobro de salário. O dobro de salário esse ano eu não consigo. Mas eu vou conseguir aqui, porque eu vou desfazer de mais X atletas, igual o Salão tá falando, que alguns vão sair. Eu vou pegar aqui, vamos fazer o seguinte agora. Aqui, ó, eu faço uma renovação com você, por mais uma, para estender mais um ano no seu contrato aqui, então eu vou te dar mais uma garantia. Aí vou melhorar o salário, não o dobro, mas vou dar uma melhorada boa. Vou colocar aqui mais 50%. Então, tipo, vamos supor, você ganha, chutando, não era isso. Você ganha 100 mil, os caras vão oferecer 200. Esse ano eu te pago 150, mas se você for artilheiro do Campeonato Mineiro, eu te dou, tipo, 1 milhão de reais. Se você for artilheiro da Série B, eu te dou, sei lá, 3 milhões de reais. E se a gente for subir para a Série A, eu te dou, tipo, 5 milhões de reais. E aí a gente coloca aqui e essa renovação eu pago 1 milhão pro seu empresário. O cara vai chegar e pensa, ainda faz o seguinte, seu filho tá entrando no padrão aqui e tal, a gente chama ele, coloca ele para treinar aqui no nosso Sub-11, a gente ajuda nessa questão e tudo, e coloca pro cara um projeto, porque ó, a gente vê você aqui, a torcida te ama, a gente é importante, você vai ser importante para subir esse ano, você vai ser importante pra gente ficar na Série A ano que vem, vai ser importante para fazer mais campanhas positivas sul-americana e tudo, e colocar. Porque aqui, aí é a certeza, numa dessa, ele vai saber que ele vai ser titular. Ele vai saber que vai ser titular esse ano, ano que vem, o próximo, até ele parar de render. No Atlético Paranaense, ele vai chegar, quando o pessoal voltar, ele vai meio que disputar posição, ele vai ter que se firmar lá, ele vai estar fazendo nome, e qualquer time que fosse. E às vezes podia colocar, ele falou assim, ó, é o seguinte, e nessa renovação que a gente está fazendo, vamos colocar aqui uma cláusula de rescisão de, sei lá, 5 milhões de dólares, ou colocar 6 milhões de dólares. Se chegar com isso aqui, ó, não tem nem discussão, tchau. É a cláusula de rescisão, tchau. Eu acho que ninguém pagaria 5 milhões de dólares. É só assim, porque se alguém chegar e pagar, aí beleza, com 6 milhões de dólares a gente arranja um atacante. Com o que pagaram pra gente, a gente não arranja um atacante do mesmo nível. A questão é essa. E eu, gente, é 10 milhões de reais, deixa eu dar uma escala aqui pro nosso ouvinte do que é 10 milhões de reais no futebol. Olho no lance. Mikael, Aloísio, Everaldo e o Wellington Paulista, 4, que nos ajudaram 0 ano passado. Mikael, Everaldo, Aloísio e o Wellington Paulista. Esses caras custavam 800 mil reais ao mês. Multiplicado por 12, é 10 milhões de reais. 10 milhões. Nós gastamos ano. Vou repetir. Em 2023, nós gastamos 10 milhões de reais com Mikael, Aloísio, Everaldo e o Wellington Paulista. Aí eu pergunto para vocês. 10 milhões de reais vai fazer festa no América? Não faz, dá para recontratar, né? Mas Mikael, em proporção, tipo assim, de um orçamento nosso ali de Série B, é até relevante, se for considerado. Porque o orçamento da nossa Série B deve ser o quê? Uns 50 milhões, 55 milhões, 10 milhões, até que faz uma cosquinha. Mas a gente não consegue. Esse ano. Nós vamos receber isso das duas vendas, ou seja, não vai nem fazer cosquinha na entrada também. Parte disso deve ter sido para fechar o rombo do ano passado, né? Porque ano passado a gente tinha considerado no nosso orçamento que a gente não ia cair. E a gente não recebeu nenhuma premiação por posição no Campeonato Brasileiro, porque os 4 últimos não recebem nada. Mas isso aí dá 10 milhões. Não dá mais, velho. Da premiação até do... Tira o bicho. A premiação do 17º, né? Tira o bicho. Lembra que tem que pagar um terço de bicho pro jogador? É, mas o bicho não entra no orçamento também, né? É, mas, assim, mas, a questão... mas o valor da premiação entra. É. No, a questão e não que entra eu falo. No caixa. A questão que eu falo é que pra Série B, a gente, mesmo se fosse na Série A, 10 milhões não conseguimos trazer alguém que tenha a perspectiva do que renderia uma série na temporada, não tem jeito. É, meu ponto é só que na posição que a gente está, negociar realmente não é a situação mais fácil. A gente poderia ter proposto, tentado renovar por um ano a mais, aumentar o salário, mas eu acho que ainda assim o cara, pô, mas esse ano eu vou jogar num clube que tem perspectiva de ficar entre os 6, 7 melhores do Campeonato Brasileiro, jogar na Libertadores, é muito complicado, cara. Eu não acho que é simples, não. O que eu coloco, eu sei que não é simples. O que causa espécie é quando o Salum vai dar uma entrevista nos sincericídios dele, ele falando, o jogador manifestou um interesse em sair, e ao invés de ele falar assim, eu tentei conversar com ele aqui, fazer uma proposta, ele só fala assim, é que o pessoal já chega combinando salário e tudo, ao invés de ele chegar, se ele sabe quanto o pessoal tá oferecendo, ao invés de ele falar assim, eu tentei cobrir aqui, negociar com ele uma extensão para tentar minimizar isso, não, ele só fala, eu cheguei com ele e falei, se me pagarem tanto, eu te vendo. Tipo, pô, você tenta... tudo, até porque, vamos colocar, o Martínez pode ter problema, porque o Martínez forçou a saída do Barcelona para vir para cá. O Mastriani não, o Mastriani meio que... Sinceramente... Nem o Barcelona tentou segurar ele lá também. E eu vou ser sincero, vou ser sincero com vocês, Martínez me preocupa zero, sinceramente, porque entre Martínez e Mastriani, Martínez nós temos reposição, Mastriani nós não temos não, cara. Mas hoje não. Hoje não, pode ser que daqui a seis meses... Não, eu tô falando que eu não sei se a gente tem reposição pro Martins. Tem, não, né? Sim. É o Ale que tá jogando, Deus me livre. E o Martins é primeiro volante? Também não é não, cara. Mas muito melhor que o Ale, né, do primeiro volante. Mais do que isso, imagina esse time que jogou esses últimos dois jogos, é porque a gente sabe que isso não vai acontecer, mas com o Martins no lugar do Juninho. Eu só não quero... Isso aí você pode sentar e esperar. Isso não vai acontecer. Agora é o seguinte, contudo, é o que menos me preocupa. Não sofro, só não quero que venda para dupla. Para esses aí tem que vender pelo triplo do preço se quiser pagar. Mas o que me preocupa não é nem ele sair ou não só, me preocupa é ele ficar nesse banho-maria aí, de não joga porque quer sair, o América pagando salário, também não vende, aí é o pior dos cenários, né? Só para vender, não. Vende de uma vez. Não, isso eu concordo. Agora é o seguinte, assim, o centroavante, hoje a gente tem interrogações. E provavelmente nós vamos no mercado e trazer mais interrogação. O problema é que a gente já foi e trouxe uma puta de interrogação, né? Não. O cara que a melhor. Se a gente tinha pegado um cara que é a melhor temporada dele ter sido no Barcelona, jogou, aqui, o cara, a melhor temporada desse aí foi no Sporting Cristal. Ô, bicho, o cara era do Remo e foi se esconder num time do interior da América Latina. Me ajuda aí, cara. Sporting Cristal não é onde tá o Ender? Nem o Anderson quis ele. Quem levou ele pra lá foi o Thiago Nunes. O Anderson foi o que desfez dele. Gente, se o jogador não serve pro Anderson, vai servir pra nós? Me ajuda. Só comentando. O futebol paraense tá crescendo muito, viu, Jair? Tá demais. Deve tá. Açaizão, né? Tuna Luz tá de volta. Só com o Joelmão. Em perspectiva. Porque o pessoal fala, o Mastriano, a melhor temporada dele foi aqui. Na verdade, a melhor temporada dele foi no Guayaquil City, né? Que também teve essa média de gols aqui de meio gol por jogo. No Barcelona, a primeira temporada não foi tão boa, muito embora lá ele tenha jogado também de segundo atacante. A segunda temporada, ele estava chegando ali na média de meio gol por partida que ele teve aqui. Acontece que ele foi a temporada que ele foi vendido para cá, né? Foi 2022. E aqui ele teve a temporada 2022 de ajuste, que ele não foi bem. E depois uma temporada em que ele brilhou. Então ele tem essa questão. A primeira temporada dele, geralmente, ele ajusta, e a segunda nem tanto. Antes disso, ele teve uma boa temporada quando ele estreou no Cerro, lá do Uruguai. E depois ele não conseguiu render tanto. Não foi um atacante de tantos gols, muito pelo que ele falou quando chegou aqui. Ele também fazia a função de segundo atacante no começo de carreira dele. Então tem um pouco disso. O fato dele não ter gols tem isso. O Brenner, ele teve uma boa passagem no Juventude e no Internacional no início de carreira. Depois disso, ele não tem uma boa média de gols. Botafogo a média foi baixa, no Goiás a média foi baixa, no Avaí a média foi baixa. Depois ele jogou no Bangkok United e conseguiu fazer 3 gols só, e o futebol tailandês não é exatamente conhecido por ser muito bom, né? E depois ele foi jogar no time japonês, o Fugiano Okayama, que deve jogar a segunda divisão do japonês. E não conseguiu nem jogar, ele fez duas partidas só lá no japonesão. Então, assim, também, e isso é o que preocupa mais. A época recente dele foi ruim. Os gols que ele fez no ano de Grêmio e Ituano, a maior parte deles foram no Paraense, não foram na Série C que o Grêmio jogou, que o Remo jogou. Então, assim, tem essa questão também. E depois foi... Nós estamos falando do Brenner, tá, gente? A gente começou a falar dele aqui, nós estamos falando do Brenner, o jogador que está para ser anunciado aí. Então, assim, pode chegar e do nada ele virar o atacante que ele era em 2015? Pode. É o que a gente espera que aconteça? Não, porque é situação diferente. O Mastriani, por mais que ele nem sempre refletiu nessa quantidade de meio gols por partida, a temporada que ele fazia no Barcelona quando veio para cá já era uma temporada que mostrava um atacante com boa, uma taxa de conclusão muito boa. Então, assim, isso é uma coisa que se olha. O Brenner não dá para falar isso. É a questão. Faltou conversa. Acho que faltou um pouco de tentativa mesmo, assim, um pouco de chegar ao futebol. Mas nessa do Salão, de que a gente sabe fazer, a gente sabe buscar e vamos encontrar, não tem nada insubstituível. Então, assim. Será que essa foi a indicação do Lucão? Lucão tá vendo a segunda. Tá vendo o campeonato peruano agora? Ou então trouxeram o Brenner errado, que tinha um Brenner no São Paulo que jogava bola, né? pode ter se perdido no e-mail. Traz o Brenner. Mas esse Brenner não era zagueiro do São Paulo? Não, tinha um atacante lá, surgiu o menino do Novinho, só foi pra fora aí. Nem sei por quantas andas, não, mas na época ele era bom. Deixa eu. A gente pode. Deixa eu puxar alguns comentários aqui. Muita gente comentando, viu, gente? Cuba Knights, Tião Godinho, Daniel Rocha. Tá falando aqui que o Pedro Barcelos, para mim, que é esse zagueiro que também chegou, uma contratação com altíssimo risco, vem com um contrato até final de 2026. Não dá para entender. Ô, dá. Isso é o Everaldo coisa. Já veio com 3 anos de contrato, né? Eu até, por curiosidade, fui no Instagram do Mafra para ver o que os torcedores estavam falando sobre a saída do Pedro Marcelo, mas parece que o Mafra não tem uma torcida muito atuante, não, que todo mundo tá falando assim, boa sorte, não sei o que lá, ou é cara que jogou com ele, ou é jogador que tá em outro time. da torcida do Mafra, eu não achei ninguém comentando, não. Só para falar, nós perdemos uma grande chance de trazer o Brenner bom, viu? Porque o Brenner bom estava livre no mercado depois de uma temporada não boa no Futebol Clube Cincinnati e assinou com a Udinese na Itália. Então, assim... Erramos o Brenner. O Lúcio Melo tá falando que não questiona a venda do Mastriani, mas acho que foi uma péssima hora. A Mauri Lopes tá falando que a política do Salum é faturar milhões, o time que se F, mantém essa porra de medalhões inoxidáveis, a Lesma, Juninho, Azevedo. Gilberto Weber, lá do Coelhão dos Vales, saudações americanas. Rodrigo Pereira da Silva, boa noite, vão os anéis, ficam os dedos, nada mudou, iremos superar como sempre superamos. Isso aí, Rodrigo. Tem ido seus anéis ou, Jairo? Não. Hã? Tem ido seus anéis ou tá ficando tudo aí? Nossa, bicho. Não é porque você veio tapar o buraco do Tarso, você tem que fazer as mesmas piadas retardadas de quinta série, não, tá? Eduardo Stein dando boa noite. Laura Gris tá falando que o Salão arrumou 10 milhões para desperdiçar com muitas porcarias velhas e bichados. Caio Gutelipe tá falando, quer saber sobre a postagem do Alencar, nós vamos falar um pouquinho dela. Roilson Isidoro tá aqui com a gente, Zé Flávio Moreira. O Diego Henrique Ferreira Figueiredo está aqui falando para a gente fazer os motivos para acreditar uma boa campanha do América. Eu acho que existem, a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco. Bruno Palmeira está aqui também perguntando sobre Martinez, Carlos Antônio, Pedro Magalhães, Lucas Caetano está falando que o fone do Felipe parece um cigarro, Chester Rodrigues, boa noite, bancada, Thiago Fuso da Barra Una, diretamente São Gonçalo do Rio Abaixo, boa. Arthur Mendes está aqui com a gente, falando que o Mastriano também era aposta. Marcos Lacerda aqui com a gente. Adolfo Parenzi está aqui falando que a venda do Mastriano é difícil de contestar, exceto pela paixão. Vou lamentar, mas era inevitável como o Thanos. Está fazendo aqui uma referência nerd. O Geraldo Gomes está falando que... Foi evitável. Evitaram depois. Não, eles resolveram o problema, eles não evitaram. Junta o jeito de voltar para o passado, então, e não cair para a... Já está começando o papinho que se o Cauã tivesse aí ano passado, a gente não caía. Já está aí mesmo. Não, com o elenco que a gente tinha ano passado, o Cauã não durava 10 rodadas. se a gente tivesse uma máquina do tempo, tem uns que ia voltar no passado, na esquina ali da Bahia. Com... Isso, e quando os meninos quisessem falar assim, vamos montar um clube de futebol, chegavam espalhando lá, vai para casa. Não, tá, não vai trazer sofrimento para a gente, não. Eu tô aí, eu prefiro sofrer. O Eric Malaco, decadentes na hora do Mock América, vôlei, estão caçando o programa. Eric, é uma marcação com a bancada de decadentes, que brincadeira, viu? O patrocinador do adversário do América Vôlei é patrocinado pelo Rolon. Aí, ó, tem um negócio esquisito aí. Luke BM tá aqui comentando aqui sobre que vergonha essa do sócio-torcedor. No último programa nós falamos bastante, viu, Luke, sobre essa confusão que fizeram aí com o sócio-torcedor, não só das mudanças e também da hora ruim que fizeram isso. Lucas Pousa tá aqui com a gente, Rio Nerris tá falando que os caibulosos não desistem do Martínez, dizem que ofereceram 2 milhões e meio de dólares. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Martínez. Até onde eu sei, essa aí é a última proposta que pintou deles, foi essa, 2 milhões e meio de dólares no Martínez, porque diz que o tal do Lacarmon lá tá apaixonado com o nosso volante. Quer porque quer. E 2 milhões e meio não era que o Salom queria? Então, aí que tá. Eu não sei dessa história de que o Salom queria 2 milhões e meio. Quem soltou isso foram os produtores de conteúdo do Cabuloso lá, dos falidos. Eles é que soltaram esse papo aí, entendeu? Até onde eu sei, o que o Salom falou é: quando a proposta for boa, a gente aceita. Ou seja, eu sei que chegou uma proposta de 2 milhões, nós recusamos, eles fizeram uma de 2,5 e nós também recusamos. Até onde eu sei, a história é essa. Por outro lado, e aí eu vou falar da postagem do glorioso Alencar da Silveira Júnior, nosso presidente, que ganhou muitos pontos comigo porque a postagem dele ardeu nos fiofós corretos. A postagem dele ardeu no fiofó dos torcedores do Casuloso e nos fiofós do Ângelo Pimentel, que tem uma história na América aí, no mínimo, complicada. Para quem quiser saber mais, nós fizemos entrevistas aqui com os presidentes durante a pandemia e eles contam essas histórias aí muito melhor do que qualquer um. Se eu não me engano, no livro do Zé Flávio também tem alguma coisa, tá? Se eu não me engano, ou posso estar com a memória meio ruim, tá? Também, para quem quiser ver, tem episódios do América História. Para quem não lembra, ele estava envolvido naquele rolo de Wagner e Fred. Né? Os torcedores mais novos aí não viveram isso, mas foram dois atletas nossos que saíram pela porta dos fundos. E com a participação do Ângelo Pimentel aí na época, tá? Estou vendendo peixe como me venderam. Eu não estava lá, não vi nada de... Não fui testemunho ocular de nada, logo estou falando o que foi falado por algumas pessoas que viveram a época. Tá? Mas eu não vou cravar, porque eu não sei, fui testemunho ocular disso. E o Alencar, depois do jogo do Pouso Alegre, fez uma postagem no Instagram, no qual ele falava que pimentel no olho dos outros é refresco, e xingando de vagabundo, caloteiro e outras cocitas más. Isso rendeu aí na imprensa e os dois trocaram farpas aí dos dois lados, né? Um chamou o outro de tomador de vacina falsificada, outro chamou o outro de caloteiro, e assim essa treta rendeu, tá? Tá lá no site No Ataque, para quem quiser ver a apuração mais completa. O que vocês acham, gente? Eu acho que é o seguinte, tem que vender, só não queria que vendesse para dupla. Ele não vai jogar mais, não. No meu entender, ele não joga mais. O que vocês acham? Ah, para ser sincero, sei lá se eu ligo também se ele foi o Martínez. Assim, porque se for um cara igual foi o Mastriani, que foi um cara... Eu não sei se... Não estou cravando que o Martínez está fazendo não é profissional, porque eu não sei se de fato ele ficou doente, né? Mas foi muito oportuno. Mas se não for doença, se for um migué para pedir para ser negociado, aí eu não estou nem aí se for para a dupla, porque daí já demonstra uma falha de caráter aí. Porque o Mastriano, eu ficaria chateado com um cara que honrou a camisa até o fim. O cara jogou duas partidas, meteu 6 gols, fez uma partidaça na estreia, respeitou o contrato, viajou para Ipatinga, provavelmente já com o contrato assinado, correndo risco, sei lá, de naqueles gramados ruins, o cara lesionar, o cara podia ter dado o migué, não, jogou o jogo todo, enfim. Se o Martínez estiver dando migué e forçando negociação, aí se for para Cruzeiro, se for para Atlético, não tô nem aí, porque daí já perde o respeito. Agora, se for... Se for um cara que se realmente ele estiver doente, eu acho que vai ser, numa situação normal, eu ficaria chateado dele ir para duplinha, assim. E você, Rolon, você também conversa com o Martins assim, mandando direct, mandando nudes para ele, igual você faz com os outros jogadores da América? Não, mas eu acho que ele não deve estar doente, porque não faz muito sentido ficar doente só no dia do jogo. E aí o nosso marketing ajuda muito nisso, porque esconde informação para tudo quanto é lado. E nas fotos de treino ele tá por lá, não tá? Mas tem tempo que não aparece foto de treino com ele. A última vez que eu vi foi o vídeo que o Juninho gravou lá pro Natan, ele tava no vídeo. Tava mesmo. Que foi na concentração. Ou seja, ele concentrou e não foi pro campo. Mas eu coloco, é plausível, porque o Daniel Borges, em tese, também tava relacionado, também ia pro jogo, e a assessoria dele lançou, tipo, ó, tá com dengue. Como se a gente ligasse, se tivesse uma negociação envolvendo o Daniel Borges, a gente fala, por favor, vendo até por menos. Mas, assim, não precisava nem da assessoria dele falar alguma coisa. A gente não meio que ligou, a gente, na verdade, agradeceu quando viu que ele não estava lá, né? Mas dengue, assim, se um pegou, e eles moram na mesma região e treinam no mesmo espaço, tem chance de um outro ter pego. Então, assim, e os sintomas que passaram batem com sintomas de dengue? Então, assim, pode ser que, de fato, ele tenha pego e seja só... Uma coincidência bem grande. Mas peraí, vocês acham que o Alencar é o presidente do clube? Vocês acham que ele não está bem informado? Vocês acham que ele ia soltar essa assim? É o Alencar, mas eu não acho que ele ia fazer isso assim, tão de graça assim, não, cara. Alguma coisa aconteceu. Que pode estar tendo algo para além, pode, mas a questão é: talvez ele estivesse jogando. E pode ter acontecido assim, as duas coisas. Ele ficou doente. O pessoal tá forçando, e aí fica um pouco... E ele tá puto porque o pessoal tá tentando forçar de todo jeito. E a questão é que, ao invés de fazer igual o Petralha, que chegou aí, ó, beleza, tá aqui o dinheiro, então é meu. Eles estão querendo fazer o seguinte, não, eu vou fazer eles aceitarem aquilo que eu tô propondo, que eu não vou aumentar isso aqui. Então, assim, a questão é essa. Tipo, de novo, é questão de... E cá entre nós, já dizia meu velho pai que quem mexe com porco acorda sujo. Nós nos envolvemos com esse cara de novo, porque foi ele que fez a intermediação para o Martinez vir do Barcelona. Ou seja... Mas pelo que eu entendi, não foi opção do América, né? Ele tinha a representação legal do jogador no Brasil, então não tem o que fazer. Ah, mas cara, eu sei, mas não, numa boa, eu vou ser sincero com você, tem certas coisas que você não pode tratar, cara. É a sua representação, com ele nós não tratamos. Se é assim... Você sabe, tem que ser a origem, assim. Você não negocia com aquele. Eu acho que, como eu falei, quem mexe com porco acorda sujo, cara. Quem deixou esse cara foi visto mil vezes ano passado no camarote. Ou seja, nós, de certa forma, botamos ele para dentro do clube. Agora é a hora de falar, não quero. Quando foi interessante para a gente esqueceu tudo que esse cara fez, ou supostamente fez. E agora, E qual a questão? Porque foi uma coisa que o Lucas até postou na época, a rádio equatoriana, do pessoal puto, porque o Martínez bateu o pé e o Martínez também fez biquinho porque queria ser negociado, que o Barcelona não queria se desfazer do Martínez. Tipo assim, eles meio que foram forçados a se desfazer, porque o Martínez meio que deu um ultimato nos caras lá e eles acabaram aceitando uma proposta. Mas assim, então eu acho que nesse aspecto, esse tipo de jogador é o jogador que você não traz. Se o cara, tipo, porque é aquela história... Se o cara tá fazendo tipo, um jogo de cena lá, assim, forçando a barra para ser negociado do time que você tá comprando ele, nada impede que ele vá fazer a mesma coisa com você e te deixar na mão do futuro. Daí Francisco, então assim, eu acho que é isso. Você tem que trazer, igual foi, o Mastriano teve isso. O Mastriano, nós chegamos, negociamos, acertamos com ele, ele veio. Ok, ele não fez, e assim, deu para ver que o cara tem, de fato, honrou até o último minuto. Ele, de fato, o gramado do Ipatingão era horrível. Ele podia falar assim, pô, calma, pô, esse negócio aqui, se eu machucar, eu vou perder grana. Já tô a negociação acontecendo, não sei o quê. Podia fazer, não. E assim, ele chegou, ele foi pra... Isso é até melhor do que o Ademir. O Ademir falou assim, não quero ir, não quero jogar, porque eu tô em negociação. E não tava nem tão certo quanto tava o Mastriani. O Mastriani foi pra campo, e não foi que ele foi sentindo o pé, não. Ele dividiu, tentou roubar a bola do goleiro, saiu dividindo com o atacante. Teve um lance lá que ele tomou uma pernada do zagueirão deles lá, porque ele foi dividir para roubar a bola. O cara jogou a vera o jogo, não jogou? Até o Menino Nima falou, ele machucou ali, ó, pode olhar que ele tá mancando, sentiu. Foi um cara que jogou a vera, o cara, tipo assim, ele deu o sangue dele em campo lá, apesar de já estar negociado. Então, assim, esse é o tipo de jogador que você busca. Você busca um cara que vai honrar o compromisso com você até o último minuto, e não um cara que, quando ele quiser sair, ele tipo assim, tá cagando pra você. Então, assim, nesse aspecto aí, faltou aquele só. Por mais que o Martins seja um bom jogador, a gente podia ter visto sinais também quando a gente contratou ele, né? E agora é aquela questão. E você tem que fazer uma gestão de elenco, você tem que fazer a gestão, conversar com o atleta, conversar com o empresário, fazer essa intermediação. E a intermediação que o Alan faz não é exatamente lá das mais eficientes nesse sentido, né? Então... Cara, é complicado. E o Alencar também é ótimo para fazer essa intermediação, né? Não vai entrar em campo, vai ficar no hotel, depois fala isso do Martins, ajuda bastante no relacionamento, né? Pois é. Pessoal, deixa eu dar um recado importantíssimo para vocês. Para quem acompanha as redes sociais aí do América, da Barra Una e do Enio Lima, Thiago Reis, eles estão fazendo uma campanha muito legal para o Natan. O Natanael é torcedor do América, um torcedor presente, cara sensacional, já foi ao CT, o pessoal recebeu ele lá para conhecer os jogadores do América e tal. E o Natan continua com uma condição médica complicada. Ele estava tratando de um câncer na perna, perdeu essa perna e agora está tratando de uma questão na coluna para depois poder voltar à quimioterapia para a questão das pernas. E ele está pedindo ajuda das torcidas e de quem puder ajudar. Podem olhar lá a campanha também lá no América e tal. Eu vou colocar aqui para vocês, talvez vocês até o conheçam lá do América, né, o Natan. E é o seguinte, ele está precisando de alguns itens, né, para manutenção e, né, outros, para saúde mesmo, tá? E eu vou deixar aqui embaixo o Pix da mãe dele. A mãe dele é uma pessoa honestíssima, tem feito questão aí de mandar todos os comprovantes, tudo que tem sido feito aí com o dinheiro das doações, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o Pix. Deixa eu achar aqui. É um CPF, tá? Para quem estiver nos ouvindo pelo Spotify, tiver sem a imagem... É o CPF 873-906-396-87, em nome de Luciane do Carmo de Lima Batista. Vou repetir, CPF 873-906-396-87, em nome de Luciane do Carmo de Lima Batista. Quem puder ajudar, viu, gente? Inclusive, mandar um abraço aqui pro Euler, que eu fiquei sabendo que ajudou bastante lá ao Natan, viu? Isso aí, com certeza, volta em coisa boa, viu? E outras pessoas estão ajudando muito, tá? Abraço a todos aí, vamos ajudar a gente no que puder, tá? Não precisa ser uma doação grande, no que puder, vamos ajudar esse amigo nosso, que se tudo der certo, ele ainda volta lá no América com a gente, pra gente curtir junto, a gente comemorar junto, tá certo? O mais rápido possível. Beleza? Muito bom. Então falamos aí da... Já, só te cortando que eu vou ter que sair nesse momento antecipadamente. Beleza, Lucas. Brigadão, cara. Valeu, galera. Falou. Boa. Então... Só um comentário, Jair. Voltando, você comentou sobre o sócio torcedor. Eu não vi muita bagunça. Eu esperava que fosse ser pior. Eu também. Não sei se teve bagunça e tudo mais. Agora tinha muita gente, tá? Eu vi que tinha bastante gente lá ali no Portão 4 e depois nas catracas. Tinha bastante gente para tratar problemas de carteira. Agora, muita gente também chegou mais cedo para resolver. Eu mesmo fui um. Eu já cheguei lá, já resolvi tudo que eu tinha que resolver lá. Então, acho que muita gente também se precaveu. Não foi um jogo cheio, jogo de 2 mil pagantes, então, né? Não é um jogo que deu muito problema. Foi bom, deu bom, com certeza. E, né? Sábado, será que a gente tem acesso como sócio? Não. Parece que tem. Até onde eu sei, não. Vão haver coisas para o torcedor americano, camarote, essas ações, mas até onde eu sei, ingresso, não. Tá? Vamos jogar a gente para o portão 10 lá. Não. Isso por contrato, cara, a gente não pode. Sempre que a gente jogar no América, no Independência, o vestiário maior é nosso e o lado da pitangueira é nosso. Eles podem não liberar para a gente os seis eles não têm obrigação de liberar para a torcida do América, mas a Pitangui toda, os três portões da Pitangui, por contrato, são sempre do América, mesmo o América não sendo mandante, certo? Então vai ter, até onde eu sei, vai ter ações, sim, vai ter criança entrando, vai ter camarote, essas coisas, mas, por exemplo, match day não vai ter. tá? O Saulo Prado está perguntando se o APP de mais alguém deu pau e não volta mais. O APP, aquele morreu, Saulo. Como trocou de fornecedor, aquele APP não funciona mais. Pode desinstalar que não funciona mais, não. Dizem que vão lançar outro, tá? Mas, por enquanto, acesso só com a carteirinha física, até o momento. Quem não tiver, vai ter que ir lá no atendimento, e perto do portão 4 ali, e pegar com o pessoal lá, tá? Bom, muito bem. Deixa eu puxar aqui mais alguns comentários rapidamente. Serjão do América História. Oh, gente, ó, amanhã é dia 30, amanhã tem América História, hein? E ele já postou que vai ter Givanildo. É ano que tem Givanildo. Então, é mais ou menos recente aí. Sérgio Alvian está aqui falando. Não pode ir para o Cruzeiro de jeito nenhum, falando do Martínez. O clássico também se ganha nesses quesitos fora de campo. Deixa sem jogar, mas não vende para os azuis. Só a favor. Adriano Lacorte. A favor disso. Não, deixa treinar em separado aí, dane-se. Deixa treinar lá na toca se quiser, mas não vai entrar em campo por deixar ele. Deixar de ser otário, eu, hein? Ah, é. Otto Moll, fala-se muito do incrível Mastriani, mas vendido barato sim, mas fala-se pouco da nova forma de jogar de elenco como Cauã. Eu vou falar, o time está muito mais organizado, nós vamos falar disso aqui. Francisco Silva está aqui, boa noite, perda lastimável, difícil reposição. Juliana Cecília está falando que o Salum está pagando a fatia do Vitor Roque com o Petralha nessa negociação com o Furacão. Mas tomara que pelo menos tenha acabado, né? Não é o que parece na nota divulgada, mas que pelo menos tenha acabado. Pagou, pronto, acabou. Dá sossego também. O Carlos Antônio de Paropeba está falando que o América tem dinheiro do Vitor Roque, do Arthur, do Breno, do Carlos Alberto, do Mastriani. Jesus Ananias está falando que o time do Ronaldo ofereceu mais pelo Martins do que Petralha e do Mastriani. Sim. Adjutor Alvim. Não sei se vale a pena aumentar o investimento no Mastriani. Nada garante que ele manteria o rendimento, mas achei o preço baixo. Tinha que ser pelo menos 3 milhões de dólares, seria barato, concordo. Flávio Azevedo. A média de 3 gols por partida, acho que dificilmente ele manteria para o resto do campeonato. Mas eu ele ia guardar que... os dele. Não, mas eu acho que assim, a média de meio gol por partida, no mínimo, dava para contar. Capaz de ser um pouco mais, porque a Série B, o nível é menor, ele conseguiria fazer mais. Mas, assim, pode. Até nesse esquema que tá jogando, que assim, esse esquema foi pensado para ele, não era igual do Mancini, que era ele tentando colocar uma peça... Foi pensado contra ele, né? É, assim, tanto que ele não queria usar de jeito nenhum, né? Então, assim, o Cauã, nesse aspecto, dava para ver. O time tava ajeitadinho para ele ser artilheiro esse ano, e destacar até mais. Sim, é por isso que eu acho que a gente ia acabar vendendo ele melhor. Inclusive, tá ficando engraçado. Eu não quero fazer um programa especial Mastriani, não. Nós estamos 40 minutos falando de Mastriani. Só mais um comentário. Todas as imprensas, todos os veículos de imprensa de Minas, falando quantos gols o Hulk, aquele de Neno e o Paulinho tem que fazer até o campeonato para não ser artilheiro. Normal, cara. Eu nem sofro com isso mais, não, porque, sinceramente, a imprensa, ela vive de vender ilusão, cara. E eles vendem ilusão para torcedor da duplinha. É assim que funciona. Então, não adianta. Deixa eu ler mais algo. Laura Grise. Na A, contratamos porcarias. Quando estamos na B, não seguramos os melhores. Difícil essa gestão. Petralha fez favor para a América. Mesma história do Rodriguinho. Chega de conversa e pedra do Salum. Daniel Nascimento. Daniel Nascimento, que também tem um podcast, viu, gente? Para quem é nerd e gosta de assuntos da cultura pop, o podcast do Daniel chama Rádio Nerd. Bem legal também, viu? Salum mandou o artilheiro embora e trouxe 2 vagas no mesmo dia. Marcão dos Santos Americanos, estou na área para prestigiar, cansado de ser enganado. Essa frase é clássica do Marcão. Se ele e o César fazem o Santos Americanos na sexta-feira, ele não solta nenhuma vez essa frase, eu me sinto enganado. Eu quase que eu peço meu dinheiro de volta por ter pagado o ingresso para ver o Santos Americanos. Adir Baldelin. Assisti só o segundo tempo ontem. Foi bastante para ver que Juninho não dá mais. Adir Badolini lá de Boston. Rovani Xavier. Boa noite. Só buscar outro atacante sul-americano. Tem aos montes uma coisa. O menino que veio do Corinthians tinha que jogar também. O Varanda, eu acho que... ele é um que eu tenho bastante fé nele também, tá? E eu tô sentindo falta dele não estar entrando nem no final do jogo. Será? Deve ser físico, né? Eu suponho. Deve estar acabando a recuperação dele, né? O Cauã... uma suposição também. O Cauã foi treinador do... passou para a nossa base, né? Então ele treinou ali o Renato Marques, ele conhece esse pessoal e acho que sabe como tirar. Eu acho que, por característica, ele deve pensar que o Renato Marques é mais parecido com o Marcelo do que o Varanda. De fato, o Varanda sai muito mais da área. É outro esquema. Talvez, pensando nisso, ele acha o Renato Marques tenha ganhado a prioridade nesse momento. Tanto é que, de fato, o Brenner é um centroavante também mais trombador, que tem, é bom, parece assim, alto, né? Então pode ter o cabeceio como um predicado e tudo. Então pode ser algo que ele está buscando no centroavante dele. Que uhum. Eu acho que tem que ser trabalhado mais no Varanda, que o Varanda é um meia que joga no ataque. Então ele tem algumas dificuldades maiores de ser um centroavante de fato. É, mas eu acho que ele vai acabar tendo algumas chances, talvez, ali pela beirada e tudo. Porém que a competição hoje está grande, né? É, já que o Jacaré e o Fabinho meio que se firmaram, o Azevedo é prioridade por ser o Azevedo. Ainda tem o Watson pedindo passagem, que também é outro jogador que ele conhece. Então o Varanda vai ter que conquistar o espaço, porque uma coisa é, o Mancini já gostava dele. O Cauã, ele tá conhecendo. Então o Cauã, acho que ele vai privilegiar primeiro aqueles que ele conhece e depois o pessoal vai ganhando. O período do Cauã no Corinthians não chegou a coincidir com nenhum momento com o Varanda na base, não, né? Ele tava no Internacional com o Mano, quando o Varanda tava no Corinthians ainda, e ele foi pro Corinthians depois, tá. Ele já tava entendi. Aqui. Entendi. E é só um problema, o Brenner, o sobrenome dele é Varanda. Eu acho que pediram Varanda, ele contratou o Varanda errado. Pode ser que... Ah, ou então falar assim, vamos contratar o Brenner ou o Varanda. Aí tá... cara, o ataque vai ser Brenner e Varanda. Brenner e Varanda, eita. É, pode acontecer. É raro, mas acontece. O Felipe Silva está falando, boa noite a todos, em especial o cara que é feio no programa, na foto e ao vivo. Rolon. Paulo Ramos está falando que o América precisa de zagueiro bom. Fabiano Liporati está falando que é notícia de última hora. Olha o Esporte Especializados. Mock América acaba de perder mais uma partida, 3-1 para o APAM Blumenau. APAM Blumenau. Sem Lucas Deleucas é o que vai ter hoje aqui de Esporte Especializados. Ronaldo Frazone, boa noite a todos. O que levou vocês a torcerem pelo América? Rapidinho, Felipe. Não tem como não torcer. Você vai na Independência uma vez assistir um jogo do América e não vira americano, tem algo errado com você. Rolon. Falta de sanidade mental mesmo. Ah, nem fala, cara. Não fala assim, cara. Ah, cara, eu na verdade, minha família é de americanos. Eu até contei essa história lá no Sudeca e tal. Minha família, na verdade, era bem envolvida com futebol e nos três times da capital. Mas meu avô e meu pai... Minha mãe também são americanos, né? Minha mãe ainda é viva ainda. Mas quem me levou para o campo foram meus tios, então, irmãos da minha mãe. Eles mesmo hoje não vão mais e eu fui ficando. Estou aí na luta por eles. Adriano Lacorte, boa noite, seus torcedores do América. 12 gols em 2 jogos. A alcunha medudística não sabe o que é derrota. Chupa antes. Não foi isso que escreveu. Somos torcedores. Foi isso sim. Eduardo Pereira, confio mais no Renato Marques. Fernando Pereira, boa noite, galera. Vender o Mastrigol por 2 milhões é mais uma triste venda desse salão. Edmilson Chinoco dando boa noite. Bernardo Moreira está falando que o técnico está testando todo mundo. A hora do Varanda vai chegar. Raul Batista, também acho que o Renato Marques vai estourar. Thiago Garcia está falando que o Varanda pode jogar no lugar do Fabinho. Adir Baldelin está mandando para a gente um superchat. Valeu demais, Adir. Juninho Alei Azevedo, me ajuda, colega. E o Jacaré? E o Juan Carlos Martins está falando que o tempo passa e a panela continua forte. Estou gostando da estreia do Jacaré. Gostei mais do jogo de ontem que do jogo da quinta-feira. E vocês? Quase fez um gol de escanteio. Se o zagueiro não tira a bola ali, ele ia colocar a bola no ângulo, no primeira trave. Eu gostei. Ontem gostei dele e do Marlon. Os dois fizeram duas grandes partidas ontem, viu? Confesso que eu tô gostando bastante do time como um todo, mas o Jacaré, ele mostrou que vai ser útil mesmo, assim. O Fabinho, apesar do gol dele ontem, ele perdeu 2 gols relativamente simples contra o Pouso Alegre, mas assim, começando também, não dá pra culpar o cara também por isso. Eu acho que também vai ser útil, porque ele parece ser um Azevedo mais novo, assim, em termos de disposição, recompõe. É um jogador tático também, então acho que ele vai ajudar bastante nesse sentido, né? E tomara que ele entregue a média de gols que ele entregou no Criciúma, porque a gente viu, como atacante de beirada, se ele entregar um gol a cada 3 jogos, pelo menos, que foi mais ou menos que ele teve no Criciúma, tá bom, vai ajudar bastante na Série B, se ele mantiver essa média, né? Mas o Jacaré tá melhor do que eu esperava até, diga-se de passagem. Legal. Eu acho que ele tem muito para entregar os dois ali na ponta, mas não sei se seria uma solução, não. A dúvida é aquela, e deu para ver um pouquinho ontem, o Cauã acho que resolveu o problema da falta de combatividade do Juninho no meio de campo, porque quando a gente vê as escalações com o Martínez e Juninho, não tinha o Fabinho, e ontem, quando o Rodriguinho entra, o Juninho faz a ponta direita por um tempo, até ele ser substituído, pelo Watson, né? Então, eu acho que era isso que ele estava pensando. Eu acho que talvez, se o Martinez voltar e jogar, a gente pode ter o Juninho sendo o nosso ponta direita para tentar resolver a falta de compatibilidade dele, por exemplo, nossa no meio senhora. De campo. Nossa Juninho senhora. Na direita e Azevedo na esquerda. Jesus, toma. E o Brenner de atacante, depois o problema vai ser o Brenner. Não, gente, para com isso. Para, que papo ruim. Júlio César Pereira está perguntando se o Thales está fora por contusão ou é migué para ser vendido e ir para outro programa. Ó, agora que você falou, viu, Júlio, estou preocupado. Ele já mandou umas fotos aqui no show do Slash e tal. Ele quer pagar de jovem, né? Então fica lá e tal. Dizer que Slash é coisa de jovem. Me explica como é que Slash é coisa de jovem. Jovem não sabe nem quem é o Slash. Sabe nem que música o Slash é. Slash não é o da Barra, não? Ah, pode ser. O Lucas tá falando que o Felipe tá lúcido, não. E olha que ele nem bebe, cara. E olha que ele nem bebe. Que coisa não, triste. A ideia não é minha, não. Eu tô falando que é o que aconteceu. Eu, pra mim, o Juninho era a ponta do banco. Não, depois dessa, nós vamos pro baile com a Latina, porque não dá não. Não deve ter sido ideia de ninguém, né? O Juninho deve ter decidido por ele mesmo. Então vamos começar com o jogo do Pouso Alegre. Esse bala aqui, eu achei estranho ter até outros votos. Porque realmente eu achei que era. Que não ia ter, não. Mas, enfim, votação via Twitter no nosso perfil, sigam lá. Bala do jogo com o Pouso Alegre. Mastriani meteu 5 gols e teve 85,1% dos votos. Seguido por Moisés com 6,9%, Juninho com 4,6% e Marlon com 3,4%. Rolou? Mastriani. Não tem jeito, né? Felipe? Mastriani, e queria falar, quem não estava lúcido era o Thales, porque o Juninho não cabia nessa lista aí, não. Você tinha muita gente pra pôr na frente dele. E olha que ele fez essa lista dias depois, demorou. Porque realmente, eu vou falar com você sinceramente, ó, as nossas críticas ao Alê foram injustas nesse jogo contra o Pouso Alegre. Se o Alê não tiver que correr, não tiver sendo marcado, não tiver que correr, não tiver que marcar ninguém e tiver tempo para pensar, ele joga demais. Tinha que constar nesse bala aqui. Só tem coloca que ter essas condições. Traca, então, ué. Só tinha que ter essas condições. Ele não pode ter nem que marcar, nem estar sendo marcado, tem que ter espaço e não tem que precisar correr. Se ele satisfizer essas condições, é o jogo para ele. Eu também vou de Mastriani, tem jeito não. Mastriani. Colatina do jogo contra o Pouso Alegre. Ganhou Ângelo Pimentel com 40,3%. Desculpa. Nesse caso aí, claramente influenciado pelo post do nosso presidente Alencar. Seguido de Martínez com 27,3%. Ninguém com 23,4%. E Éder com 9,1%. Ou seja, a dupla Martins Pimentel ganhou aí com 67,6% dos votos. Felipe? Eu vou votar no Juninho para não falar que eu defendo ele, porque eu comentei na arquibancada que se era o Martins ou o Rodriguinho jogando ali, a gente tinha feito mais do que apenas 6 gols. Então, assim, você tá mudo, Jairo. Desculpem a tosse aí, gente. Rolou. Eu coloco no cuidador da grama, que fez aquele lance bizarro que o Dalberson tentou dominar uma bola que bateu no peito dele, e se vai um pouco mais para o centro do gol, tinha entrado, e ele não ia conseguir pegar. Mas aí a culpa, você não entendeu, a culpa foi do Dalberson. Ele estava fazendo isso para ficar sempre jogando com os pés. Aconteceu um no que ele foi mais no centro, que ele dominou e saiu jogando. Ele quis fazer igual, só que a bola foi mais forte e quase que deu errado. A questão foi só essa. Eu vou falar que realmente nós fizemos um jogo muito bom, que pese a fragilidade do time do Pouso Alegre, que é um time horroroso. Nós ainda vamos ver ele aí nesse campeonato se ele vai almejar alguma coisa, mas o jogo que eles fizeram com a gente é ridículo. Também sabendo que a gente fez um gol com 1 minuto de jogo, o que, né, se eles vieram para algum esquema de jogo mais retrancado, já era no primeiro minuto, né? Do terceiro gol em diante, o goleiro já nem reclamava, né? Ele olhava pro zagueiro, tipo assim, vocês estão aí fazendo o quê? Não, mas assim, uma coisa que eu coloco ali também, sendo justo, quando você pega um time ruim, você tem que golear. Porque, tipo assim, você, a duplinha, alguns deles vão pegar, pelo menos um deles vai pegar o Pouso Alegre também. Vamos ver se vão fazer 6 gols. Assim, a questão é essa. O Pouso Alegre é fraco? É fraco. O goleiro deles é ruim até. Tipo assim, algumas bolas ali, um goleiro um pouco melhor teria defendido. Então, tipo, a zaga, então, nossa senhora, o Mastriani fez o que fez porque os zagueiros não conseguiu chegar perto de marcar ele em hipótese alguma. Mas verdade. Nós fizemos a nossa parte também. Fizemos 6 e tinha carga pra mais. O Fabinho mesmo perdeu 2 gols. O Renato Marques perdeu 1 gol, que se ele tivesse conduzido um pouquinho mais, talvez ele tivesse feito. Então, assim, daria para ter guardado mais, porque a gente fez a nossa parte, a gente não parou de criar. Esse América o, do Fabiano. O Fabiano Iporato falando que quem vai jogar com o Pouso Alegre são as esmofetes. Vamos ver se eles vão fazer 6 gols. Duvido. E aí vocês vão ver. A questão é essa. A gente mostrou que quando você pega um time ruim, a gente vai lá e pegamos Ipatinga. Também duvido que muitos times vão fazer 6 gols no Ipatinga, apesar da fragilidade grande que o Ipatinga também tem. Então você tem que fazer isso. Quando você. A gente não sabe ainda o que são esses dois times, né? Essa é a verdade. Quantas vezes a gente não jogou contra o Campeonato Mineiro, contra times que também iam brigar lá embaixo, a gente não ganhava. Mineiro não é referencial pra nada, velho. Mas a questão é, a gente joga Mineiro todo ano. A gente não faz 6 gols nos times que são rebaixados no Campeonato Mineiro todo ano. A gente tá fazendo a nossa parte. E ao que pese, o time tá bem, ainda que tenha mostrado algumas fragilidades, que tem a ver ainda com coisas que precisam ser corrigidas do ano passado, mas assim, a gente tá fazendo o que dá pra fazer também, né? Eu tô quase na teoria do Thales de deixar o time recém-nascido lá do CNPJ novo ser campeão só pra cair no brasileiro. Estilo 2016 nosso. vamos então, elegemos aí o nosso Colatina. Vamos então para a bala do jogo de ontem. Bala novamente eleito. Mentira. Os números viraram. Eleito Marlon com 39,8%, seguido de Mastriani com 30,1%. Acho que a venda abalou os votos do Mastriani aí, ó. Cauã com 20,4% e Dalberson com 9,7%. Marlon ontem deu uma assistência e um gol, inclusive um golaço. Felipe, seu voto. Olha, ontem foi difícil, mas eu vou votar no Moisés, porque eu achei que ele foi dos meio-campistas que mais soube jogar com aquele gramado. E que, por exemplo, no gol, do segundo gol, é ele que acha o Marlon num passe, assim, numa atravessada de bola que ele mandou alta lá pra pegar. Que é o tipo, e assim, ele faz jogadas que os nossos outros dois meio-campistas não têm condições de fazer. Tanto de virada de jogo, de pensar o jogo mais rápido, de encontrar os jogadores, ele ditou um pouco. Eu acho que isso ajudou bastante a gente. Então eu vou colocar porque ele ajudou um pouco no controle do meio de campo. Apesar de que, assim, eu só não voto no Marlon, porque as principais jogadas do Ipatinga também foram nas costas dele. Mas, assim, o Marlon nunca foi um bom marcador. Então, isso não diz tanto sobre ele. É só uma questão de encontrar formas no sistema disso ser melhor ajustado, de ter mais gente para recompor. Porque aquela história, quando você tem um Alê como primeiro volante, você não vai ter essa cobertura rápida pro lateral. Não vai. Então, assim, a questão é essa. E aí é só ajustar isso. Mas, de fato, ele ofensivamente ontem foi impecável. Rolon, seu voto. Vitor Francisco. Jacaré. Vitor Francisco Jacaré. Olha pra você ver. O Vitor, ele tem o nome de dois dos filhos da bancada decadentes aqui. Que coisa. Não sabia que ele era o Vitor Francisco, não. Jacaré. Cara, eu vou votar no Marlon. Achei que ele fez uma boa partida ontem. Fez também uma boa partida contra o Pouso Alegre. Concordo com você que eu acho que realmente ele deixa um espaço, mas é o jeito que o time joga. Na verdade, se você for pensar bem, quem tem que fechar o lateral não é o primeiro volante. Quem tem que fechar o lateral é alguém do meio, para o lateral subir, né? Então seria ou o Fabinho ou o Juninho, né? Um dos dois vai ter que fechar, dependendo. Não, mas o Fabinho joga na direita. Então, ele fecha o lateral direito. Tô falando assim, quem tem que cobrir o lateral quando sobe não é o primeiro volante, é alguém do meio. Geralmente, quem está do lado de lá. Ou seja, do lado do Marlon vai ter que ser o Juninho. Do lado do Matheus Henrique, o Fabinho, quem está de cada lado. Né? Mas, enfim, isso aí eu acho que o time tem se mostrado muito organizado. Eu estou gostando. Achei que os treinamentos do Cauã estão fazendo efeito, sabe? Então isso é bom, o time está muito mais organizado do que terminou ano passado, gente. Mas para mim, falta peça principalmente na defesa. Nós precisamos aí, na minha opinião, de dois zagueiros no primeiro volante titular para chegar jogando. Goleiro, eu tenho minhas dúvidas pro Mineiro, mas acho que pro brasileiro a gente pode esperar. Se o Dalberson... eu achei que ele fez bons, dois jogos bons. Se não foi excelente, foram dois jogos bons. Dá para esperar um pouco para ver, mas eu acho que um primeiro volante, dois zagueiros, os três titulares para chegar jogando, a gente precisa. Olha, eu até... Goleiro, eu acho que o ideal seria ter pelo menos mais um para brigar. Mas se for para trazer, por exemplo, aquele Gabriel que estava no Curitiba, eu vou de Dalberson e Cássio até o final do ano, sem problema nenhum. Porque vale lembrar, a gente já quase subiu. A gente só não subiu porque o elenco quis boicotar o trabalho do Barbieri aqui, tendo como goleiros o Jory e aquele Thiago estranho. Nossa. Lá. Que eu, assim, eles eram, e depois o Ayrton. Então, assim, a gente já quase subiu com isso como goleiro. Então, não é que a gente... para a Série B... Eu quero ver mais do Dalberson. Eu acho que dá para ver mais. Na pior das hipóteses, se você não tiver um goleiro que seja melhor que o Dalberson mesmo, que é um cara que vai chegar e você vai poder investir nele por longo prazo, eu acho no Dalberson. E aí, se o Dalberson, de fato, mostrar que ele pode ser inconsistente, tipo, igual o Ayrton se mostrou, por exemplo, aí... Aí, para a Série A, você vai e busca um outro e deixa o Dalberson de reserva. Mas, assim, que dá para dar uma chance para ele, dá. Na Série B, você diz, né? Dependendo. Se não for para trazer um cara que ela seja de fato melhor, eu prefiro trazer zagueiros e um primeiro volante melhor. Um zagueiro que só jogou na carreira dele a Série B de Portugal. Esse Pedro Barcelos pode ser um 880. É mais uma das apostas que a gente está trazendo aí. O problema é que o pedigree dele é de 8, né? Eu acho ele arriscadíssimo. Tem uma cara de Wanderson, que brincadeira, viu? Pior, o Wanderson jogou Série A aqui, pelo menos. Pior que é. É a Série B de Portugal. O campeonato português não tem times excelentes. Ele não conseguiu se destacar a ponto de um time que vai lutar pelo rebaixamento da primeira divisão portuguesa levar ele. Só malicão levar ele da vida, né? Ele jogou sempre na Série B de Portugal e nunca em um time que subiu. Só tem jogos pela Série B de times que nem brigam lá em cima. E diga-se de passagem, tipo, ele não foi titular em todas as partidas dele. É assustador. O problema é que com três anos de contrato, o Vitor Boaventura tá lembrando aqui, três anos de contrato. Gente, o problema é que é o seguinte, essa turma, eles gostam de fazer essas apostas doidas, aí uma aposta dá certo, como deu com o Mastriani, e parece que esquece todas as 30 apostas que eles trouxeram. Não é? Coisa doida, cara. Que padrão é esse? Eu entendo a parte deles querer fazer contrato longo, mas com aposta você não faz um contrato longo. Meu, Série B, nós estamos. Deixa eu falar de novo para quem não captou a mensagem. Nós estamos na Série B. Se você. Aí você fez um contrato de 3 anos com esse zagueiro, certo? Você tem duas coisas possíveis, você tem alguns cenários possíveis. Primeiro cenário, ele veio, jogou bem, certo? Jogou bem e nós não subimos. Esse cara não fica pro ano que vem, certo? Mas nós não vamos vender caro também, não. É um zagueiro. Esse cara jogou bem e nós subimos. Tem nível para jogar uma Série A? Aí fica a dúvida, entenderam? E o terceiro cenário, esse cara não jogou bem. Se esse cara não jogou bem, pouco importa se você ficou na B ou se você subiu para A. Você tem um cara com 3 anos de contrato inútil no seu elenco. Então, no meu entender, fazer contrato de 3 anos estando na Série B com aposta faz zero sentido. 2 anos seria uma ótima. 2 anos seria, para mim, o limite. Esse cara vem, se der uma zica gigante, a gente entuba 1 ano de contrato e vê o que acontece. Mas entubar 2 é difícil, sabe? Então eu acho que... O Everaldo do ano passado. Exatamente, cara. Exatamente. Se eu contrato com ele, não rendeu, não tinha o que fazer com ele. E outra coisa, aí digamos esse cara vai bem, e a gente fez um contrato de 3 anos, sei lá, barato. Se esse cara for bem, aí o cara começa a fazer o que o Martins está fazendo aí, entendeu? Porque você não segura o cara também, contrato não segura. Não vai ser 1 ano a mais de contrato que vai fazer o cara não fazer isso, entendeu? Então, para mim, eu acho temerário fazer esse tipo de contrato de 3 anos estando na Série B, no meu entender. Olha, eu posso só corrigir uma informação que eu passei aqui, que não estava tão certa? Ele foi jogar a segunda divisão de Portugal só agora, que antes ele jogava pelo Copa da Piedade B, que joga as divisões amadoras por lá. Depois ele foi pro Louletano, que joga o Campeonato de Portugal, que tem tipo séries A, B, C e D, e tá na Série D. Imagina sendo divisões regionais lá, da Série C deles. Então era um jogador que jogava, tipo assim, em campeonatos amadores portugueses, praticamente, que o Cova, até só o nome certinho, Cova da Piedade jogava, ele jogou pelo time B do Cova da Piedade, mas depois ele pulou o Letano, que jogava essa Série D do campeonato de Portugal, e depois ele foi pro Mafra, que tá na segunda divisão do campeonato português. Então, assim, é esse o zagueiro que a gente tá trazendo pra resolver o problema. Até o Wanderson tinha um currículo um pouco melhor. Cara, é, bem pouco, é o seguinte, né? É o seguinte, tudo que a gente fala sobre a aposta aqui, eu tenho certeza que o cara fala, mas esse cara é só corneta. Não é só corneta, mas pensa, teve algum americano que comemorou, puta, contrataram o Pedro Barcelos? Ó, contrataram o Brenner? Não, ninguém comemora isso não, cara. E o pior não é nem isso, estavam com uma aposta ousada, tipo, que era aquele Talisca lá, do zagueiro. Eu já falei, eu sou doido pra ir no aeroporto buscar um jogador, eu só tenho vontade de levar jogador no aeroporto, eu queria buscar um. Rogério, você não consegue. E esse prazer nem me deram pro Moisés, porque o Moisés já estava aqui quando ele foi apresentado. Nem deve nem pra gente o prazer de ir lá buscar ele no aeroporto. Ô Jair, você que trabalha nesse ramo de aviação, então, você não consegue redirecionar os voos aí do Pedro Barcelos e do Brenner pra eles aterrissarem em outra cidade no Belo Horizonte pra ver se o negócio não fecha ou alguma coisa assim? Entregar lá em São João do Rei, pra Atletique, lá em Juiz de Fora pro Tupi. Só pra ver, só pra com todo respeito aos times, né, gente? É só pra não vir pra cá. Sinceramente. Mas é o que eu falo, a aposta, se tivesse trago o Talisca lá, que foi. Esse tem referências boas, tá aí, não? Tá negociando ainda. Ah, ele é uma aposta que, tipo assim. Mas é uma aposta mais bem calibrada. É, porque é um cara que já mostrou potencial, vem numa base bem consolidada, que é do Palmeiras. O cara fez o base no Cova da Piedade, pô. Tipo assim. O Cova da Piedade no Portugal, mas acho que se vier jogar o Campeonato Mineiro aqui, vai jogar o módulo 3. Véio, tem que inaugurar um módulo pra isso. E assim, é isso. O cara estava em Portugal, e não significa ele que é bom. Portugal, você não consegue achar times bons na Série A portuguesa, tirando os maiores ali. Então, assim, você vai descendo muito, o cara fez uma base ruim. Que é, ó. Então, é um pouco isso. Vamos ver. Pode surpreender? Pode, mas é aquela história, né? É igual que você. É uma aposta de muito risco. Você podia ter apostas menos arriscadas. Só para lembrar, o Talisca veio da base do Palmeiras, igual o Léo Passos veio, indicado super bem. Sim, mas não era super indicado. Mas... já era meio flopado quando veio. Eu acho que, pelo menos pelo que eu conversei com amigos meus do Palmeiras, eles falaram que o Talisca é um bom jogador, é um bom zagueiro. Que não tem espaço porque o Palmeiras tem excelentes zagueiros. Mas, tipo assim, que tem até uma parte da torcida que gostaria que ele estivesse lá, mas que realmente ele está hoje uma prateleira abaixo dos caras que estão lá, dos reservas dos zagueiros. Então, paciência, entendeu? Se a gente mandar esse cara aí, o Talisca, será que eles liberam aquele Gomes pra gente? Aí é zagueiro, hein? Aí os 10 milhões que nós ganhamos do Martins vai só nele, só no ano dele. É, rapaz, boa, acho que paga uns 2 meses de salário no máximo. É, triste. Bom, então é isso aí, né, moçada? Nós vamos. Hoje, como o Lucas deve sair mais cedo, não teremos pós especializados. 9h30 da noite já. Isso, já deu a notícia que perdeu. Já demos a notícia que perdeu, foi superado. Essa semana haverá a resenha do Coelho na quarta-feira, viu, gente? Pessoal, temos probleminhas técnicos aí nas duas últimas semanas, mas essa semana haverá. Resenha do Coelho. Beleza? Então é isso aí. Nosso próximo jogo é no sábado 16h30, contra o Itabirito no Independência. Ainda há essa dúvida aí se vai ter ingresso pra gente, mas pelo que me disseram, não vai. Ô, Jair, pro sócio Kids ter acesso como inscrição, tem que ter, porque o sócio Kids precisa do responsável para entrar com eles. Não vai ser deve ser. Não, é, tudo bem, mas aí é talvez o América tenha comprado esses ingressos. Entendeu? Agora não deve. Você precisa do sócio kits para fazer a lista, mas para entrar. Não, não falou o sócio kits. A criança de menos de 12 anos não entra no estado sozinha, não. Não, mas ele vai poder entrar no campo, mas você vai ter que comprar ingresso para ele, normal. Não, sócio kits. Não, e para você? E para você, pai da criança também. É que não tá falando, só tá inscrevendo para poder entrar com o jogador. Não fala que tem que comprar. Como geralmente isso, o sócio tá para entrar, acho que. Vamos ver, eu acho que é capaz de liberar, porque desconfio que o Itabirito não está pagando muita coisa para esse aluguel aí, não. Então, assim. É. vocês, não estou pagando muito. Sérgio, eu estou falando que sábado é pré-carnaval, não? Que mané é carnaval, gente? Me ajuda aí. Vamos ver o jogo do América, não está importante. Então é isso aí, moçada. Programa domingo. Abraço a todos. Até mais. Só boa semana. Só para falar. Carnaval, vocês vão ver o Ale igual trielétrico. Para descer vai ser rápido. Para voltar vai ter que vir tanta gente empurrando de volta. Tá certo. Boa semana, pessoal. Até mais. Falou. Valeu, Rolon.